De Salvador, papá, papá, Lima, papá, Mike. Papá, papá, Lima, papá, Mike, controle. Lima, papá, Mike, prosseguindo para o Iberostar. Me livrando a zona de controle. Papá, papá, Lima, papá, Mike. Poderia confirmar para o Lima, papá, Mike, senhor? Me livrando a zona de controle. Formando no limite do controle, Lima, papá, Mike. Informação 648, informação Codec. Ajuste agora no 098, direto do 2000 pés pro ILS. Zona 2000 pés pro ILS, agora 643. Juliette para o 9, está preso. Autorizado Campinas, ida de voo 360, via peso 16, da Euleda Bridge, a subida, curva direita após a decolagem, 5505 é o código, 1208 é o controle. Bono, localizou Charlie Fox Juliette. Lucente, Charlie Fox Juliette, em aproximação para pouso, cheque o trem, chame a torre, 1186, câmbio. Bem, é 5, chama a torre, 1086. Eu vou chamar antes da Juliette. Via Alfa, vai me chamar antes da Juliette. 3192. Vou chamar 6305. Está na posição número 4 do pushback estacionamento. Autorizado, chama para iniciar táxi. Camarada, obrigado. Companhia uniforme Juliette Índia Papá, tem condições de manter a proa 100 desse visual? Afirmativo, proa 100. Ok, proa 100 descendo o visual. Companhia uniforme Juliette Índia Papá, conhece os corredores visuais de Salvador? Afirmativo, estou mantendo a proa de Paripe. Ah, positivo. Agora o senhor está mantendo a proa 100, ok? Ok. Dois é uma deposição em sua Juliette, o portão previsto é o 04. Nesse momento tem um Oceané fazendo pushback. Tem que o mesmo iniciar o táxi, vou liberar para o seu prosseguir para o 4. Aguardar então, 392. Oh, 1648. A sua esquerda tem o Morro de São Paulo, Cairu e passou Boiperba. Apenas para informação do gol 648. Boa, agradecido, obrigado. Controle Oceané 6142. Oceano 42, este é o controle, Salvador. Está em contato, radar. Positivo. Juliano 6142. Prossiga. Compartilhe pro Romeo Fox 018. Pra já, voando, Romeo Fox 018, obrigado. Salvador, boa tarde, chama minha cruz, eu tenho a série revelada em Duna, se puder. Oceano 326, este é o controle, Salvador. Direto Duna, ajuste 108. Quando eu estiver pronto, partir direto para 2000. Sentida presente, Duna 2, Duna ideal, 326. Eu vou deixar a velocidade a seu critério, capitão. Para o táxi Oceano 6315, nós temos 139 a bordo, 4 horas, alterna o galeão. Táxi Indial, seu ponto de espera, torre 186. Eita, ponto de espera, quando lá, torre 186, tenha uma boa tarde, bom final de semana. De 92SK, Tentonite, táxi Oceano, após o mesmo, pode prosseguir para o portão 4. Vai seguir o 4 após o Oceano 3192. A Mike em breve vai livrar a zona de controle, informe seu estimado para pouso. Estima mais 10 minutos, o Lima Papa Mike. Anotei, frequência livre, bom pouso. Pelo desvio esquerdo, bom número, tá pronto. Positivo. Controle, o Papa Uniforme Juliette Índia Papá, reforça a parícia. Positivo, mantém a proa e altitude de 1500 pés. Mantendo no 1500 pés e proa rotatória. Papai Uniforme Juliette Índia Papá, aguarde nesse setor com curva pela esquerda, fins evitar aproximações simultâneas. É, para proceder um 360 pela esquerda, iria confirmar para o Índia Papá? Positivo, a princípio um 360. O número 648 está autorizado a aproximação ILS, gol 648. Autorizado, no 648. Luciano, 6142, chame Recife, a frequência é 12685, câmbio. 2685, obrigado, boa tarde. Boa. Índia Papá, retornando à proa da rotatória. Proa rotatória para o Índia Papá. Positivo. A intenção deste controle é que o Juliette Índia Papá pouse. Após a aeronave da Gol, que está interceptando o localizador, não sei se o senhor tem o tráfego à vista, o equipamento é um 737 e antes de uma aeronave da Avianca Oceania Fokker 100. Câmbio. O terceiro para pouso não está visual com as outras aeronaves e, se possível, né, o pouso na 17 para o Índia Papá. Positivo, capitão. Vamos partir da presente posição direto para a final da pista 17. A intenção é que pouse entre duas aeronaves, um 737 e um Fokker 100, tá bom? Afirmativo. O número 48 em aproximação para pouso, reduza. Cheque o trem, chame a torre, 1186. Reduzindo, vai chamando, 86, até Brasília. Oceano 326, eu preciso que reduza agora para 210. Vai reduzir, senhor 210. Juliette da Papapá, direto para a final da pista 17, autorizado. Final da 17, para o Índia Papá. Afirmativo, curva à direita para a final da 17. Oceano 6314, atinge, mantém 160. Oceano 314, este é o controle de Salvador, para a série de Guarulhos, equipamento Airpan, vamos partir direto Duna 2000 para o ILS, ajustado 1018, câmbio. Direto Duna, ILS, 1018, 6394, muito grato. Muito boa tarde, Oceano 6315. Da Elton, desde a Bridge, passa 1400. Também. Chamar a torre, 1-8-6-12. Desculpa, sobre a modulação, controle. O Oceano 6315, da Elton, da Bridge, passa 1800 agora. Oceano 315, este é o controle de Salvador, meu cordial, está em contato radar, gira direita, rua Ileda, após Ileda, Bridge, câmbio. Ok, dá presente, após 2000 curva, direita, após Ileda, Bridge. O 6315, câmbio. 63326. Confirme para o controle? Livre, ILS 6326, sir. Autorizado, 6326. Chame agora a torre 1186, tomo pouso. Receptando, 286, boa, bom serviço, sir. Autorizado Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, Golano 642. Autorizado, seu Brenish Tagli. Autorizado, seu Brenish Tagli. Autorizado, seu Brenish Tagli. Questionar 6315, chama agora Recife. Frequência 1251 e alterna 13325. Ok, 251-3325. Uma boa tarde, obrigado, bom final de semana. Julinho, prossiga. Só um minutinho. 6326 chamou? 6326 para o Sigas e Alfa, chamamento da Juliette. Alfa para Juliette, 6326. Olimpo 01, está na minha escuta? Sim, Latif, você poderia confirmar novamente a sua solicitação, por gentileza? Ok, sem problemas, autorizado acionamento, chamo para emitir táxi. Meia próxima, Juliette. Vai manter posição, o portão previsto é o Uno e vai aguardar o início do táxi azul. Sim, aguardando azul para o 01, 6321. Alô, alô, boa tarde, Papa Romeu, Romeu para Vossa. Romeu para Vossa, muito boa tarde. Decola da 17, qual parte que se encontra? Romeu da 17, está no Nagano, está Romeu para Vossa. Só um minuto para cópia. Né, 6314, completa a final do procedimento e chame a torre 1186 até o meu pouso. 386, obrigado, chame a 6314. Uma boa, Azul Passada aqui. Chanel 63-2000, ingresso Juliette, portão previsto é o 1, e está tendo apenas início o táxi do azul. Aqui ingressando pela Juliette para o 01, atrás do azul, 63-2000. Romeu Bravo, você está todo copiando? Autorizado, Sierra November, índio uniforme, nível 200, vai prosseguir direto em rota, subida árvore após árvore direto, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 17. 5501 é o código, 1208 é o controle. Agora tem da Romeu Bravo Oscar, planejamento correto. Acionamento táxi decolagem 4886, me confirme apenas um CLB. Para o CLB, como o acionamento para a torre, Romeu Bravo. Ok. Então vou chamar agora o controle, corrigindo a torre 1286. Graças a todos. Controle Salvador, voo 1807, desce 150, formação Quebec, boa tarde. Boa tarde, gol 1807, identifique, chegará bom, pista para 4000 pés, ajuste 1018. 4.022, 2 a 7. Na chegada, bom. Gol Azul 4065. Boa tarde, Azul 4065, contato radar, estou para o nível 360, autorizado Leida. Autorizado Leida, 360, Azul 4065. Salvador, boa tarde, Azul 4462. Informação, Quebec. Boa tarde, Azul 4462, identifique, desça para 5 mil pés, ajuste 1018 na Chaleira Mar. 5.018, Mar, Quebec. Autoriza pro de Brinde para Azul 4065. Aguarde, Azul 4065. Aguardando.